pessoas param, reparam, esquecem, e as coisas se tornam banais. Trabalham, descansam, distraem e brincam com fatos reais. Impulsos carnais, diferentes, direitos iguais.